Nossa felicidade, se eu mudasse de cidade, nada mudaria, tudo ficaria igual ou melhor, mas pra isso... Voz de Brasil número 15, o primeiro a ser transmitido diretamente do Brasil. Aqui fala Rodrigo Dub. Vocês notaram algum detalhe diferente? Talvez seja a língua em que o programa é produzido. Da anterior tentativa de espanhol, mas que em nada diferia do vulgar portunhol. Não que o atual português seja digno de Camões, mas pelo menos não há mais motivo para o espanhol, já que a produção do programa se mudou para o Brasil. Saludos a los amigos chilenos, mas a primeira consequência deve ser um aumento substancial do texto dos programas, já que a fluência em português colabora bastante. O programa de hoje começou com a banda carioca Cassino, com um dia de festa. Um começo bastante dramático para um programa consideravelmente dramático. Afinal de contas, estamos no começo de outubro de 2008 e o sistema econômico mundial está derretendo lá fora. Mas aqui e acolá vão rolar alguns refrescos durante o programa para nos lembrar que sempre há salvação. Depois da gente escutar o De Leve com o Totonho em Pra Ser Feliz ao Fundo, vamos ver qual é a visão alucinada do mestre Bob Dylan. Não fizer como ela manda e faz birra, como o rei Mago e Samir, ela corre e pega um ônibus pra bem longe daqui. Totonho, que mais que ela faz que não vi? Se eu quero soltar pipa, ela diz que o céu é seu. Sério? Se eu encontrar algo na rua, ela fala que perdeu. Tá de sacanagem. Se eu invento uma comida, ela diz que já comeu. Mas é bonita e gostosa, tem mais moral do que eu, que tinha tudo pra ser feliz. Ai, ai. Segundo grau completo, curso de datilografia, uma passagem de ônibus pra outro lugar do país. Porque ela não me diz o que que eu posso fazer, o que ela sabe que me tem na mão, faz o que quer, me manipula igual o peão. Ela me faz de gato e sapato, e pega o trânsito pra vê-la que nem um pato. Ela não faz o que prometeu, pegou de volta tudo que antes me deu, mas é bonita e gostosa, tem mais ela moral pode. Do que eu, que tinha tudo pra ser feliz. Segundo grau completo, ai, ai. Curso de datilografia, uma passagem de ônibus pra

You see this one-eyed midget shouting the word now, and you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Walk into the room like a camel, and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones, 'cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Seu cabelo trouxe para mim mesmo. Vamos decidir sobre o que está na sua cabeça. E mais tarde andaremos só pela parte amarela do dia. E tendo segredos, ficaremos felizes na estrada. Stay the way. Sinto-me assim muito especial. Esse tipo de amor acontece há muito tempo. Logo mais falaremos do desejo que não me dá escolhas na vida. A gente acabou de escutar Domênico mais dois, que também tocam ao fundo. Esse é aquele mesmo trio que se apresenta com o nome de cada um de seus integrantes, que tem, além do próprio Domênico, o Cassim e o Moreno Veloso. Grande banda. Eles tocaram Felizes Ficaremos na Estrada, do disco Sincerely Hot, de 2003. Antes do mais dois, a gente teve Bob Dylan com Ballad of a Thin Man. E agora, assim que acabar o tema de Zorra do Domênico mais dois ao fundo, vamos escutar a Santo Gold aludindo ao The Clash. Da jovem samba, a minha linha é de bamba. O meu caso é ver bem,

at the stadium. Good 20,000 girls called the name after me. Marie, who's about to tell you that truth? Tenderness I feel will send the dark. Faço graça pra não dar bandeira, não deixo você ver. De dia tudo passa como brincadeira, por longe de você. Por onde você mora, parece demora, por hora não vou ter coragem de dizer. Mas há de haver a hora, se você for embora. Aí o Tremendão mandando ver de samba rock. Mas aqui, arrasador mesmo, foi o Vitor Araújo na música anterior, hein? O moleque de 19 anos detona o piano. Não bastasse a música que ele toca, o Paranoid Android do Radiohead, ser dramático o suficiente, no piano ela fica com uma carga mais pesada ainda. Antes do Vitor Araújo, teve o Portishead, em um dos discos do ano, com The Rip. Pode ter certeza que o Portishead vai voltar aqui no programa quando eu fizer o Melhores do Ano. E eu comecei o bloco com Gloria, da Patti Smith. Na verdade, é uma versão do Damn, do Van Morrison. Mas essa música abre o clássico LP Horses, de 75, que anda em alta rotatividade aqui na vitrola da Voz do Brasil por esses dias. Mas se o que você quer mesmo é que eu cale a boca para você escutar o Erasmo Carlos no fundo, fica com essa aqui, ó. Grande abraço e até o próximo programa. Cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora